Um abraço a todos aí do Bico do Papagaio, toda a região, né? Os sítios, nas fazendas, nas chácaras, todo mundo ouvindo o nosso programa aí pela Natureza FM e Sampaio, no Tocantins. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vou cantar pra vocês, canta Diego Valadares. Quero você pra mim, a pedidos da minha querida Erenice, aí de Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos vocês aí da região, ouvindo o nosso programa pela Tropical FM. Um abraço a todo mundo aí do Estadão do Maranhão. Canta Diego Valadares, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Dailton, comunicador aí da Super Rádio Atividade de Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, todos da equipe, aos nossos ouvintes maravilhosos, a todos vocês amigos de Roda Velha, Roda Velha no Estadão da Bahia, audiência muito grande em Roda Velha, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, um beijo. Aí também em Vila Bahia, Vila Bahia, nós temos a Rádio Talismã FM, aos amigos de Vila Bahia, Mata Verde, na Encruzilhada de Minas Gerais com a Bahia, né? Todo mundo ouvindo o nosso programa pela Talismã FM. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe, um beijo no coração de todo mundo aí, viu? Vamos até Taiobeiras, Minas Gerais, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Em São João do Paraíso, muito obrigado a todos vocês da Paraíso FM. Um abraço a todos vocês de Salinas, Cultura FM exibindo o nosso programa em Salinas. Vamos até Ilicínia, nós temos a Rádio Rainha da Paz, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos até Paraná, Guarituba Mais, Rádio Guarituba Mais em Curitiba exibindo o nosso programa. Ainda no Paraná, nós temos a Rádio Canoa Grande FM em Guaraçu,

de estar aqui falando no seu programa, falando aqui do meu lançamento, que a música Bebo Mais, porque um homem apaixonado quando bebe, ele bebe mais, não é verdade? Fica cada vez mais apaixonado. Cada vez mais apaixonado, né? Mas Douglas, eu admiro muito o seu trabalho, você esteve em Brasília há uns anos atrás, fez uma temporada de shows por aqui, a gente fez alguns shows juntos, e você foi embora, foi cuidar da sua vida nos outros estados aí pelo Brasil inteiro, e agora está de volta a Brasília, realizou alguns shows e agora divulgando, passando aqui pelo nosso mundo sertanejo. Eu fico muito feliz, em primeiro lugar, de rever o amigo e também de receber o artista aqui no programa. Pode ficar à vontade, falar das novidades, o que você tem feito de bom pelo Brasil inteiro. Como eu falei, o prazer é todo meu, né? Olha, a novidade é essa música nova, Bebo Mais, né, que estou lançando, mais, né? E o que eu tenho feito é andar muito no norte do Brasil. Você se considera, assim, um cantor apaixonado, romântico? Um cantor apaixonado, romântico, sim. Cantor brega, né? Cantor brega. Tanto é que eu me intitulei o campeão do brega. O campeão do brega. Maravilha. Então, vamos ouvir, então, seu novo sucesso, Bebo Mais. Bebo Mais, só pra galera apaixonada. Aí, canta Ray Douglas no Mundo Sertanejo. Douglas ao vivo? Oi! Não vou beber pra não chorar. Vou ficar de pé na porta com muita fé a esperar você. De bar em bar, vou te procurar, mas se você não está, o que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nesta casa, com desprezo da mulher que eu amo, vou embora. Ouvimos Bebo Mais, Ray Douglas cantou bonito para vocês. Rapaz, eu tô vendo aqui a capa do seu CD, bacana, uma arte gráfica muito bacana, você tá com visual muito bom, parabéns, viu, meu irmão? Obrigado. Você é um cabra danado, né? Aliás, na época você até... Cabra da peste, né? Cogitou a possibilidade de regravar meu grande sucesso da época, ele se acha o bonitão, o gostosão. Mas, não gravou. Mas deixa comigo que eu vou gravar, em ritmo de shot. E pode gravar, exatamente. Mano, vai ficar muito mais... Quer dizer, vai ficar muito mais dançante. Com certeza. É? Douglas, você é natural do Estadão do Maranhão? Sou. De qual cidade? Eu sou de Grajaú do Maranhão. Grajaú, já fiz show por lá. Grajaú, Valsa, aquela região toda. Exatamente, Grajaú do Maranhão, eu moro em Imperatriz. É? E ando por esse Brasil inteiro, né? Maravilha. Em agosto do ano passado, eu fiz show em Sítio Novo. Sítio Novo do Maranhão ou do Tocantins? Do Maranhão. Do Maranhão. Muito bem recebido. É porque tem dois, né? Pertinho de Imperatriz, dois Sítio Novo. Exato. Eu fiz show no Sítio Novo do Maranhão, que fica pertinho também de Montes Alto. Do Montes Alto. É uma cidade próxima. Exatamente. Inclusive, nós temos emissora de rádio em Montes Alto. Não me lembro agora o nome da rádio, mas a vocês, amigos aí de Montes Alto, da emissora de rádio que exibe o nosso programa, muito obrigado pela parceria. Aquele abraço, viu, gente de Montes Alto. Galera de Montes Alto me conhece muito bem, viu? Douglas, você já está com quantos CDs gravados em toda a carreira? Esse é o 16º CD. 16º. 16º pela gravadora Gema. Gravadora Gema. Parabéns, meu amigo, parabéns. Gravadora Gema investindo aí no Ray Douglas, se bem que hoje os artistas, né, que fazem sucesso assim como você pelo Brasil inteiro, quase não estão com contratos assinados assim com gravadoras, né? Estão mais independentes, né? Divulgação mais independente, não é verdade? Cada um por si, Deus por todos. Falou tudo, Ray Douglas. A voz da sabedoria, Ray Douglas. Ô Ray Douglas, essa música muito estranho, aquele grande sucesso do cantor Dalto. Dalto, isso. E você traz agora com uma nova roupagem. Eu gravei do meu ritmo de boleros. De bolero, de seresta, né? De brega, né? Muito bem. Estranho. Mas se um dia eu chegar, muito estranho. Vamos conferir? Vamos conferir. Com certeza conferir. Ficou boa demais e os nossos ouvintes do Brasil inteiro vão gostar. Canta Ray Douglas no mundo sertanejo, muito estranho. Mas se um dia eu chegar, muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar, muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Mas se um dia eu chegar muito solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Vai dormir nosso sonho. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Sonhou. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Hoje, programa abrilhantado, recebendo esse grande artista, lançando o 10º CD da carreira. Ô, Ray Douglas, que carreira abençoada, viu? Graças a Deus. Quantos anos na estrada? Eu comecei a cantar em 87. Aí quando foi em 97, eu gravei o primeiro CD contratado pela Gema. Sim. E de lá pra cá gravei 16 CDs. Maravilha, meu amigo. Isso significa que é uma carreira promissora, uma carreira de sucesso, né? Graças a Deus eu tenho tido muita sorte. Realizei o meu sonho como cantor, né? Realizei também um sonho, inclusive estou realizando. Sim. Né? Quando eu entrei na música, eu tinha um sonho. De gravar um disco e divulgar na Rádio Nacional. Olha, né? Nosso amigo Célio Antônio, lá programador. Exatamente, como via Amado Batista, via Maurinho Júnior, via. Naquela época, meu Deus do céu. Delson Moura, Massa Delson Ferreira. Delson Moura, Massa Ferreira, Bartô Galeno. Bartô Galeno, né? Diego Valadares. Nossa Senhora! Aí lembra também que no programa do Delson Moura não tocava música internacional, porque era um programa nacional para. Uhum. Exatamente para dar valor ao artista brasileiro. Exato, isso é bonito. Isso é Nossa bonito. Senhora, isso me conquistou muito, sabe, com o pensamento positivo do Delson Moura, né? Como artista brasileiro. No início da minha carreira também eu tive a alegria de ver minhas músicas muito tocadas pela Rádio Nacional. Fiz muito show em circo no Pará, no Mato Grosso, Rondônia, através da Rádio Nacional, que tinha audiência muito grande. Né? Exatamente. Olha, eu me lembro uma coisa. Que o Edelson Moura uma vez estava falando no programa dele, que a música do Edelson Moura, a música Chance, ela foi feita no Sítio Novo do Maranhão, numa turnê que no você hotel, que vocês estavam hospedado no hotel com a Amado Batista. Vocês foram fazer uma turnê no Maranhão. E ele, te dizer baixinho, com todo carinho. Muito bom. Exatamente. Ray Douglas, antes de você falar mais dos seus projetos, vamos ouvir mais uma canção aqui do seu. Da sua carreira, do seu sucesso, né? Não toque essa música. Quer dizer, toque esta música. Não, né? Toque essa música. Que tem um refrão. Não toque essa não música. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Porque ela recorda triste um amor que perdi. Muito apaixonada, muito apaixonada. Muito apaixonada. E com certeza, na sua voz, principalmente, o Brasil inteiro vai amar ouvir. Canta Ray Douglas no Mundo Sertanejo. Não toque esta música. Oh, oh, paixão. Ray Douglas é só sucesso. Ouvindo essa música, eu conheci um alguém. Beijando seus lindos lábios, me apaixonei. Anos felizes mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Essa música fere o meu coração. Sei quando essa canção ela ouvi tocar nos braços de um outro, vibrando no amor. Recordará nossos filhos e o lar que foi seu. Então vai chorar de saudades, assim como eu. Sente saudade, mas na verdade essa música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste o amor que perdi. Dizem que o homem não chora quando sente saudade, mas na verdade essa música fere o meu coração. Gravação fantástica, parabéns Ray Douglas, parabéns, interpretação nota 10, viu? Você me comentava em off que está fazendo muitos shows ali pelo estadão de Roraima, né? Exatamente, nos estados de Roraima, do Acre, do Amazonas, também no Amapá. Muito bem. Muito, entrei agora em Belém, né? Em Belém que... Em Belém nós temos a Belém FM que exibe o nosso programa lá. Olha só. No Amapá, em Roraima nós temos a CRBR.com, uma rádio web em Boa Vista, que o programa é exibido todos os 18 horas, audiência fantástica. No Acre nós temos em Porto Walter, Rádio Ocidental FM, audiência fantástica. Nós temos em Cruzeiro do Sul, temos em outras cidades também. Nós temos um grande jornalista, radialista, amigo nosso lá, Nonato Costa, viu? Aliás, vamos recomendar o seu trabalho para ele também, que ele apresenta o programa Brasil Brega Show, que é distribuído aqui pela nossa rede, né? Então, Nonato Costa, vamos tocar aí, Ray Douglas, viu, Nonato Costa? Ô, Nonato, rapaz, você lembra de mim, eu estive aí em Porto Walter, rapaz, fazendo show aí com o empresário Jean. Aí, maravilha. E do Maranhão, no estadão do Maranhão, Ray Douglas, sua terra natal, nós temos em Porto Franco, Rádio São Francisco FM, Porto Franco, audiência fantástica. Em Açailândia, nós temos Rádio Marconi FM, Marconi FM. E Rádio Cultura AM. Meu amigo, viu? Só aquele abraço, Marconi aí, FM. Ó, quando você passar por Açailândia, visite o Pedrinho Maranhão na panificadora Júlia, em Açailândia. Opa, com certeza. Um abraço a todos, nossa audiência fantástica. Em Santa Luzia do Paruá, nós temos a Tropical FM, todos os dias às 7 horas da manhã, audiência fantástica, a cidade para ouvir. Procure lá a Isa Torres, procure o William Policarpo, que é o nosso diretor, e com certeza será bem recebido, né? Aí nós temos muitas emissoras pelo estado do Maranhão, temos em Zedoca, temos em Codó, em outras cidades. Um abraço a todos vocês, amigos maranhenses, onde, graças a Deus, tenho muitos amigos também. Fortaleza dos Nogueiras, nós temos a Cidade FM, procure o Paulo Artagma lá na Cidade FM, em Fortaleza dos Nogueiras, que toda a programação, nosso programa é muito ouvido em Carolina, em Balsas, ali pela Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras, muito bacana. Alô, galera do Maranhão, terra de mulher bonita e de cabra garanhão. Terra de cabra danada. Ray Douglas, projetos para o futuro. Com certeza, gravar mais CDs e o DVD. Exatamente. Eu tenho um DVD de clipes. Eu fiz uns clipes. E esses clipes tomaram uma dimensão muito grande, graças a Deus. Virou sucesso aí no Norte e Nordeste. Que bom, maravilha. E em Brasília também, sabe? Tocou muito, toca muito ainda. E como é que fazem para os nossos internautas assistir? Então, é só lá no YouTube. Ou então acessar o Facebook do Ray Douglas, R-A-Y Douglas, e pronto, já tá no papo, viu? Então, a gravação do DVD, esse ano eu tenho que gravar um DVD. Eu tô devendo esse DVD para os seus fãs do Brasil inteiro, né? Meus fãs, que me cobram sempre, né? E até por falta de tempo, né? Porque eu moro em Imperatriz, mas eu faço muito show fora, né? Sim. E eu não tive essa ideia, junto com alguns empresários, da gente fazer uma turnê e, num show desses, gravar um DVD. Gravar um DVD, mas agora eu já estou amadurecendo a ideia, junto com alguns amigos lá de Imperatriz, para a gente fazer esse DVD, que vai ser o primeiro da minha carreira. Maravilha, meu irmão. Que Deus te abençoe, tá? Abençoe seus projetos. Então, para fazer contrato aí, contatos, né, com o Ray Douglas, pelo Facebook, né? Só Facebook, digitar. Facebook, é só acessar Ray Douglas. Exatamente. E já está lá, né? No YouTube, para assistir YouTube, os vídeos. Pronto, né? Tá tudo lá. Teu site, né? É o site também, que é raidouglas16@hotmail.com. Isso, maravilha, o e-mail, né? É. E isso. O telefone para contratar o Ray Douglas, Brasil inteiro, os contratantes que queiram ligar diretamente, olha, quero contratar o show do Ray Douglas, ligue para onde? Qual o número? Porque inclusive, até agora, os shows que eu tenho feito é diretamente, né? Que é o código 99-91-11-3712. DDD 99, Maranhão. 99-91-11-3712. Fácil demais, é claro. Fácil demais, dá conta. É. 91-11-3712. Fácil demais. Para contratar Ray Douglas para a sua cidade, Brasil inteiro. Ray Douglas, com certeza você agradeceu muito o nosso programa, os ouvintes com certeza do Brasil inteiro estão gostando das suas músicas, do seu trabalho, e a gente vai continuar tocando aqui, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite de vir participar do nosso programa, viu, Ray Douglas? Olha, mas o prazer é todo meu. Nossa, como eu falei para você antes, está aqui realizando mais um sonho da minha vida, tá aqui no seu programa falando do meu trabalho, lançando a minha música. Maravilha, muito qualquer bom. Artista queria estar aqui no seu programa fazendo isso aqui, viu? Aqui nós temos milhões de ouvintes diários, graças a Deus, e eu fico muito feliz porque esse espaço não é um espaço do Diego Valadares, é um espaço dos artistas divulgar seus trabalhos. Eu fico muito feliz. Mas eu agradeço a você de coração, a toda a direção aqui. Adelson Moura, e mandar um abraço ao meu amigo Afonso. Afonso Gomes. Afonso, simples assim. Simples assim. Ele perguntou se eu queria fazer. Eu digo, rapaz, nossa senhora, se surgir a oportunidade. E é um maranhense fez. Também, de Parnarama. Parnarama. Eu fiz show em Parnarama. Exatamente. Cidade maravilhosa. Ô, Ray Douglas, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Leva um abraço, meu amigo Vigberto Tartusso, o popular Vigão. Né, grande radialista aqui de Brasília, empresário, meu amigo particular, seu amigo também, leva um abraço a ele, viu? Eu sei que com você está tomando cafezinho na casa dele, né? Um abraço, Ray Douglas, meu amigo, volte mais vezes a Brasília. Valeu, meu patrão, muito obrigado. Valeu, Ray Douglas. Canta bonito essa música, O Carpinteiro, que está também no seu novo CD, né? Exatamente. Canta, Ray Douglas, no mundo sertanejo, O Carpinteiro. Sucesso, meu amigo. Sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra e tinha certeza que nada era pra ela. Mas mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amou e com ele foi viver. Se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro e você com a nobreza, diga meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria, e com todo carinho comigo casaria. Num conto de fada, um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro. Eu amava a princesa mais linda da terra e tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu, logo amou e com ele foi viver. Se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro e você com a nobreza, diga meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria, e com todo carinho comigo casaria. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. O programa hoje realmente recebeu esse grande artista do Maranhão para o Brasil inteiro, Ray Douglas, que canta bonito. Paula Fernandes canta. Vamos arrastar a chinela, meu povo. É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, chucalho, vem bala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país. É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, chucalho, que embala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país. É gostoso, é tão bom ser feliz, é tão fácil tocar, minha linda, me diz. Teu molejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras. Coração faz tum-tum, é debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, chucalho, que embala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país. É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, chucalho, que embala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país. Envolvendo quem ouve meu som, caçador de talentos a cada tum-tum. Tem pra todos os teus dançarino, tem novo, tem velho, virando menino. É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, chucalho, que embala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país. É debaixo do cacho, formosa, morena, o tambor, chucalho, que embala pequena. Debaixo do cacho, tô querendo bis, tambor toca em todo o país. Requebra, menina! Hey!